nossa literatura a rua, nosso em comum a paz, nossa virtude o rap, o respeito aos irmãos reais. Maldito homem que confia no destino e que educa teus filhos com latrocínio. A minha unção, poder da inspiração, em nome de Jesus o inimigo cai ao chão. Essa é minha arma, irmão, minha munição, que ao longo de milênios vem trazendo a solução. Agora você tem que escolher, saber onde pisar pra não se arrepender. Dinheiro é bom, traz mulher e fama, mas não descabela, então cê cai na lama. Poder é assim, alegra a vaidade, mas a consequência disso é o fim da humildade. E vários loucos estão no rondão, falando de justiça, mas perdido na escuridão. Lave sua alma, purifique sua mente, eduque com as palavras, seja inteligente. O nosso rap não é pra bater de frente, mas pra trincar, resgatar, quebrar as correntes. O nosso rap não é pra bater de frente, mas pra trincar, resgatar, quebrar as correntes. Avante, favela, se levante, dobre os joelhos, se renda ao comandante. Só Deus é a cura, eu já falei e falo, não me culpa o inimigo, irmão, eu não me calo. É triste a cena, louco, veja só, quanta gente morre hoje por dinheiro. Eu sei que um dia eu vou ter que pagar o que eu fiz, seja um ano, 10 anos, 30 anos. Fica adianta eu ter tudo e não ter nada. Que é a paz. Que é melhor um pouco dele que eu caminhar do diabo. Entendeu? É o que eu tô falando pro senhor. Vou pagar minha bolsa, meu cordão, meio quilo de ouro. Meu herói vale 5 mil reais. Mas tá lá, ó. Bastardo chora. Sabe por quê? Cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê minha família? Cadê meu filho? Quem te falou? Quem te enganou? Cê tá tirando, irmão, pelo amor. Vem, diz pra mim, tá teu ladrão feliz. Com conta bancária, violenta, uma grande casa no jardim. Cadê o moleque, nervoso do arrebento, fazendo faculdade pra sair dos seus tormentos? O sonho tá ligado, né, mano? Eu fui pro patrão e tá ligado, se vão me vir, nós manda bala, eu sem medo, não, mano. Tenho 15 anos. Tenho 14 anos, tô ligando no crime, tá ligado? E nós tamo aí, até o fim, mano. Quero que dela, quero que 370, pau. Já. Que tive com a polícia, já. Eu só tenho medo de Deus, mano. Eu não tenho medo mais de ninguém, só de Deus, só. Eu só lamento, negrada já falou. Tem que bater no peito pra gritar que é do terror. Mas virou moda, hoje todo mundo é mal. Qualquer boy magoado tem uns revólver sendo pau. Roubar é fácil, eu quero é ver vencer. Como fez seu pai, homem de proceder. Ou sua mãe, humilde lavadeira, sempre na corrida de domingo a sexta-feira. Eu fico triste, ó, só de imaginar quantos loucos saem de casa pra não mais voltar. Assassinado pelos vermes do sistema, ou engolido pelos monstros aqui na arena. Eu tenho visto mais que a profecia, mas não me entristeço, é essa minha alegria. Vou te falar, reta mundo louco, pra Jesus voltar, parceiro, falta pouco. A cara é vigiar, ficar de pé, manter-se firme na rocha, prevalecendo a tua fé. Meu Deus te ama, irmão, meu Deus te chama, e nesse momento a tua vitória ele proclama. Basta você querer vencer o fel, despertar-se do sistema, a torre de Babel. A torre de Babel. A torre de Babel. A